Panorama Agrícola para 12 de março de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de Lua Nova, 12 de março de 2013, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: tristeza não paga dívida. No programa de hoje você confere uma dica sobre o plantio de cenoura. Na entrevista, agricultura familiar de base ecológica, as possibilidades para o pequeno produtor com carne e leite. E o professor da terra fala sobre uma boa pastagem, confira. Uma dica que pode mudar o seu dia. O plantio da cenoura deve ser feito de março a junho. São necessárias pelo menos 5 horas de sol por dia. E a irrigação da cenoura deve ser diária, pelo menos nos primeiros 40 dias. A colheita pode ser realizada de 90 a 110 dias a contar do plantio, mas a cenoura, para ser colhida, deve apresentar pelo menos 20 centímetros de comprimento. A cenoura pode ser plantada em canteiros tradicionais, mas a hortaliça também se desenvolve bem em vasos amplos ou em jardins suspensos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com o zootecnista da Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, o pesquisador Elzio Figueiredo, que recentemente falou sobre possibilidades de produção sustentável de carne, leite e ovos na agricultura familiar dentro de um seminário de agricultura familiar de base ecológica. Quais são as recomendações para o produtor, Elzio? A experiência que se tem ao longo desses anos de tentativa de modificar ou melhorar as condições da pequena propriedade rural, produzir produtos de qualidade, agregar valor, chegar ao mercado com um produto de boa qualidade, disputar um mercado inicialmente institucional no município e depois outros mercados, é necessário que ele primeiro esteja organizado, capacitado, organizado em associação ou cooperativa, né? E que ele tenha à sua disposição uma unidade de processamento, uma agroindústria dentro das normas da inspeção. Correto. No caso aí específico da sua palestra sobre carne, leite e ovos? Se você pensar, por exemplo, carne de frangos, é necessário você montar todo o processo da pequena integração, né, com uma indústria pequena, um empreendedor que tem um abatedouro, que faça esse abate, embale e coloque a ave à disposição da merenda escolar, do mercado institucional do município, ou das feiras, etc. Se for, por exemplo, suínos, ele tem condições de abater, fazer uma parte de carne in natura, outra parte de embutidos ou processados, final curados, e disputar mercado. Se for no caso do leite, por exemplo, hoje a grande maioria se contenta com a entrega do leite para uma grande agroindústria. Mas é possível você agregar valor nisso nas pequenas comunidades, transformando isso em queijos de alta qualidade, por exemplo, como é feito na Europa, né? E ofertar para o mercado. Então vai depender de cada estudo de caso. E por que, Elcio Figueiredo, base ecológica? Base ecológica significa todas aquelas iniciativas em que o produtor valoriza os recursos naturais e cultivados existentes na propriedade. Então, você não vai deixar de produzir os ingredientes da ração dos seus animais para comprar a ração pronta. Se você produzir os ingredientes na propriedade, fazendo, num primeiro momento, a reciclagem dos nutrientes existentes, os dejetos, adubo ao pasto, o pasto vai para o feno, vai para lá, quer dizer, coisas dessa natureza, você está fazendo uma base ecológica, você está deixando de adquirir insumos, e até insumos até proibidos numa agricultura orgânica, né? Então, por isso, base ecológica. Produzir os ingredientes na propriedade e reciclar os nutrientes na propriedade. Esse processo tem avançado em Santa Catarina, na sua avaliação? no mundo todo tem avançado e muito rapidamente. Então, a Europa hoje detém 63% mais ou menos do mercado de produção alternativa, produção orgânica do mundo, né? América do Norte uns 20% e América Latina uns 5, 6%. Mas aqui no, na América Latina e no Brasil, essa informação ela está cada vez chegando mais rapidamente ao produtor, via os filhos dele que estão estudando e estão se deparando com novas técnicas, via os meios de comunicação, via assistência técnica. Então, isso, a tendência é crescente. E o Brasil fez opção de agora, depois dessa Rio mais 20, depois a preparação para a Copa do Mundo, de favorecer a iniciativa de base ecológica. Então, de fomentar a produção de produtos para o mercado de merenda escolar, mercado institucional, que o governo brasileiro, os municípios, os estados vão adquirir esses produtos da agricultura familiar para essas iniciativas. Correto. Então, o pequeno produtor não precisa vender carne e leite apenas para a grande agroindústria. Pode, em associação... Claro. Ele tem que identificar qual é a opção melhor que ele tem. Se ele puder fazer parte de um arranjo da comunidade dele, em que participam os demais produtores, fazendo uma produção complementar e tendo uma escala para processar, colocar talvez uma marca ou talvez até um selo de qualidade, ele vai ter melhores opções. E tem opções aí de crescer na atividade. Os filhos dele podem se envolver nisso, não precisa sair da propriedade e ser empregado na cidade. Eles podem ampliar a atividade, podem até trabalhar no processamento, eles podem se capacitar ou se formar na formação superior para ser o responsável pela agroindústria, né? Então, temos que abrir espaço para isso. Correto. Agradecemos a entrevista com Elcio Figueiredo, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, zootecnista em Concórdia, sobre agricultura familiar de base ecológica e a possibilidade de produção sustentável de carne, leite e ovos na agricultura familiar. Elcio, muito obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, uma boa pastagem começa com um bom planejamento. É interessante conversar com a família e fazer anotações de cada detalhe importante para que a pastagem tenha uma excelente produção de massa, de volumoso, que servirá de alimento para os animais do seu rebanho. Para organizar este diálogo, é interessante fazer alguns questionamentos. Por exemplo, qual o ciclo das forrageiras que se pretende implantar, pois existem plantas de ciclo anual que germinam, desenvolvem e reproduzem em menos de um ano, outras de ciclo perene, plantas que sobrevivem por vários anos. Em geral, apresentam um crescimento inicial mais lento, priorizando a acumulação de reservas. São plantas ricas em proteínas. Quais são as espécies que serão utilizadas? Aveia, azevém, trevos, cornichão, ervilhaca. A mistura de forrageiras, chamada de consorciação de plantas, é muito importante, amigo agricultor, porque melhora a qualidade do pasto oferecido aos animais. Exemplo de consorciação de pastagens: aveia com ervilhaca. Outra mistura interessante: aveia, azevém, cornichão e trevos. Estas plantas se adaptam na região. Qual é a melhor época para realizar a semeadura para ter um maior pastoreio durante o ciclo? Onde será implantada a pastagem? O solo é fértil? Possui água? Quantos quilos de volumoso são necessários para alimentar o rebanho? Onde será comprada a semente? Amigo agricultor, utilize sempre semente de fornecedores idôneos. Foi realizada a análise de solo? A adubação deve ser baseada sempre na análise de solo. Que quantidade de semente deve utilizar por hectare? A quantidade de semente deve ser o suficiente para ter uma boa distribuição das mesmas em toda a superfície da área que está sendo implantada. Uma dica para a quantidade de sementes por hectare: pastagem de ciclo anual, aveia 60 a 80 kg e ervilhaca 25 a 30 quilos. Pastagem perene, azevém, 25 a 30 quilos. Trevo branco, 1,5 quilos. Cornichão, 6 quilos. Amigo agricultor, você precisa cuidar de sua pastagem como você cuida das outras lavouras. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.